314, Duna, localizador em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895. Ok, 8495 com a torre, né? Positivo. Beleza, valeu, bom dia. Boa. Chanar 6314 ILS 10. 6314, chame com o trem embaixo travado. Agora está baixando, checando e travou o 6314. Chanar 6387, está pronto para o posto. Autorizado, chama o táxi, 6327. Chama eles. Rotatório Eco Vitor Golfo, visual 47, com aeronave na final. Positivo, Eco Vitor Golf, eu vou lhe autorizar agora uma curva pela esquerda, reitero, curva pela esquerda para interceptar a final da pista 17. Obrigado, curva pela esquerda para interceptar a final, Eco Vitor Golf. Autorizado, chame o próximo táxi. Vitor Golf, agradecemos a sua colaboração, prossiga para a final da pista 17, evitamos assim aproximação simultânea entre as pistas 10 e 17, chame 11895, é a frequência da torre, vão checar o trem, até mais. Este é o controle, Salvador. Desça para 8000, ajuste no 0 no 0. 8000 ajustado no 0 no 0, bom, nosso 280. Vitor Golfo, prosseguindo para 17, já visualíssimo. Gente, agora de contato visual, é com o Vitor Golfo. Golfo. Sim, só um instante, o meu Golfo. Oxenémia 327, pronto para o táxi, 78, POB. Estamos com 3 horas e meia para voltar para Salvador. É 327, direita, ponto espera 1895, 1010, boa viagem. Direita, ponto espera 1895, obrigado. Paulo, 35627, paciente da Mike, possível coordenação do nível 1970 a Caju. 1970 terá coordenada, guarde a cópia, 1010. Roda a cópia com 1010, 5627. Paulo Salvador, chama 6314, Lisandro. 6314, é forte antes da Juliette. Posso lá. Salvador, boa tarde. 6327.0210, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, 1000.099. Ali decola mesmo, 6327. 5.000, está na vertical de Alagoinha. Confere 5.000, nosso 280. solo. Livre táxi para ingresso, Quebec. Eco Victor Golf, avistado, autorizado, pouso 917, 100 grau, 09 nós. Victor Golf. Pode ser para mim 753, já tem a pista livre. Positivo. Papapá é com o Victor Golf no solo 3. Táxi para a Aerostar. É com o Victor Golf. A decolada pista 17 com primeira curva direita, saída da El após direto morro. Controle 119-8, transponder 0126, Romeu, Romeu Golf. Controle Salvador, boa tarde, 6327, decolando da El. Luciano, 6327, é o controle Salvador, contato radar. 627. Romeu Golf no pátio, se encontra em quantos a bordo? Livre. Obrigado. Decolagem 1010, o Romeu Logo. 1964-8, vai interceptando a final da 10, da Salvador. Positivo, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, Rio 9648. Torre, Salvador, muito boa tarde, Rio 9648, a 3 meses de externo. Chame passando cima com o trem baixo travado. Lá cima, baixar travado, 9648. Guarde, 6327. E aceita como nível final, se eu puder coordenar uma centena. Ah, positivo. Nível 100 está autorizado, seu voo direto coral. Obrigado, voando coral numa centena. Gol 9280, passa 10.000 sem restrições até 2.000 pés. Gol 9280. Sem restrições até 2.000, nós dois agentes. Pesado pouso, 100 grau, 08 nosso, Rio 9648. Livre pouso, 9648. Pesado, 6321, chama o táxi. Ela ataca com 6321. Alô, Salvador, tráfego salvo para mim, desculpa, 35241, nós temos a informação Mike. Então, Mike Quebec, decola os 39, chame o controle em 119.8. 198, Vitor Mike Quebec. Olha, Salvador, para passar com Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, é o controle, prossiga visual, chame através do Fora da Barra. Visual, chamando através do Fora da Barra, Vitor Mike Quebec. Conquista, confirma o nível. Nível 200. Ok, agora a cópia, bate o 3, o ajuste 1010 do trip. Certo, pronto, cópia. Morro de São Paulo. Autorizado, morro, 1000 pés, 17 direita, corredor axé, 1980123, o tiro da baixa. Vida acionamento e táxi, chame para ingresso no 7. Autorizado, chame pro táxi. Estabilizando aí, LS do 396. O 396, localizador e LS, aproximação para pouso, reduz a check o trem, chame a torre, 1-1-8-95, caminho. 89, obrigado, controle, até já. Torre de Salvador, muito boa tarde, bom 396, 3 milhas de Simbra. Boa tarde, te chamo, encontrei embaixo travado. Baixo travado. Gol no 396, autorizado pouso no 0 grau 08 nosso. Teve pouso, 396, 90, gol 4648. Revisando a pista, não escuta. 9648, táxi Alfa, quilo parte 3, 2 horas. Alfa, quilo parte 3. 5627, está pronto para a cópia? Estou pronto, 5627. 5627, utilizado Salvador Aracaju, 170, Golf 677, pista 1-0, esquerda, Pulca Aracaju, controle 1-1-9-8, transponda 5522, o tape 5627. Autorizando Salvador Aracaju, 1170, Golf 677, da 10, esquerda, Pulca Aracaju, 198-5522, tape 5627. Bate 3, chame pronto, trip. 2 e porta pronto. 5241 da trip, copia. Salvador Conquista 200, pista 1-0, curva à direita, saída Arboelefa, controle 1-1-9-8, transponder 5467 ou 5241. Sente, 200 para a Vitória Conquista, pista 1-0, após a curva à direita, saída Arboelefa, corrigindo 119-8, controle 5467, e o transponder para o 5241. Bate 3, chame para o 3. Acione identificação. O 02704, contato radar estabelecido, está a 55 milhas afastado de Salvador, curva esquerda, voe Mari, chegada Mari, pista 1-0, ajuste 1-0-1-0, câmbio. Vitor Mike Kuebeck, frequência livre. A bordo, 3 horas de autonomia. É, alternativa? Livre acionamento e táxi, chame para ingresso. Número 2 para decolar da 17. Um 396 vai livrar. Solo 46, liberou a direita, solo 219, voo no 396. 219. Estabilidade. Voo 9280, Duno localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. 1895, decolagem, 9280. Até. 1882, né? Aqui, 6321, livre táxi, observe a viatura da, do Corpo de Bombeiros. Após prossegue pátio, fim de alfa, ponto espera 1895, 1010, vou viajar. Afirmativa, viajou o bombeiro, vim para a direita aqui, pátio, fim de alfa, quando vai 1895, obrigado, um bom trabalho. São do Simbra. Chamará. Está na frente, Júlia. Na 396, reporte antes da Juliette. Juliette, reportará. Agora está no ingresso. 2704, tem condição de voar Duna? Decolar, 17, 100 graus, 11 nosso. No 6327, aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léo 1201. Boa. Tá certo. Ciente, autorizado pouso na 10, 100 graus, 119. Livre pouso, pista 10, voo 9280. Papá Romeu Golf, autorizado alinhar e manter. Ou pode sair 2231. Tango Kilo, Quebec Serra, decolou os 48, chame controle em 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, o controle, prossiga visual, chame no através, fora da barra. Autoriza 2500 direto? Autorizado. Obrigado, 2500 direto, Quebec Serra. Seu ponto de espera. Será, mestre. Não, já foi cancelada essa restrição de 5 minutos para Guarulhos. Ok, quando você tiver autorização, estamos aqui a posse. É ok, a autorização, eu tenho o seu plano, mas não tenho o transponder. Então está tendo um problema na confecção de planos de voo lá de Recife. E por isso não, ainda não foi paga a cota do senhor, ok? Eu aguardo, só tem a gentileza de aguardar aí alguns minutos devido a ser feita a confecção do plano e aí eu já pago o senhor, ok? Ok, muito obrigado, viu? Só para a gente passar aqui para o nosso cliente. Obrigado. 396 do Juliette, por favor, estacionamento, pode ir para aí. No 396, Juliette, portão 612. 612, no 396. 5627, pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 6627. Centro esteira de turbulência do Boeing 737-800 da Gol. E após a colagem, mantém a proa até 2000 pés. Boa. 649, Leão, 320 a nível. Boa. Não autorizado, alinhar e manter. Ali mantém o Schneider, 320. Decota no 649, 1010. 1010 agora, deixa eu falar dela. Boa. 51. Libere a direita, solo 121 desce 19. Direita da El, Leda após Leda Bridge, controle 119 décima 8, transponder 5555, azul 419. Não vai interceptar devido a voar direto após da El Leda e após Leda direto bridge, vai interceptar o Pesolo 6 e na posição bridge, por isso que não vai interceptar o Pesolo 10. Boa tarde, 9280, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Avisando Hermínio Siena na curva para Dael, Romeu Negócio. Boa tarde, São Paulo Romeu, Romeu Negócio na Dael, passando 2200, solicita voar direto, Morro de São Paulo. Romeu, Romeu Golf, está em contato, radar, saída da Dael, suba para o nível autorizado. Ativo, mantendo ainda a saída da Dael, amigo? Positivo. Controle, comandante, uma boa tarde, azul 998, agora na disputa, 200, inicia para o centro, centro Mário. Azul 698, Salvador, desça para 5.000 com 1.010, 250 nós na velocidade. 5.000, 1.010, 250 nós na velocidade, cara. 5572, portão 9, chame pronto para puxa e acionamento. Está pronto para puxa e acionamento. Portão 9, autorizado, chame táxi, o 3155. Portão 9, autorizado, portão táxi. Boa, 235. Falha de comunicações, 30 milhas, voa direto, morro. Direita, 235, a 30 milhas, falha de comunicação, voa direto, morro de São Paulo. Romeu, Romeu. Salvador, desça para 6.000 com 1.010, chegada a bordo. Na posição antes da Juliette. Salvador, muito boa tarde, o Xerai 6321, decolado, se escuta. O Cielo 321 é o controle, contato radar, após 2.000, voa e eleva. Após 2.000, já te eleva, muito obrigado, Xerai 6321. Do 2231, no Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 11895, passaredo. 1895, obrigado, senhor. Já está estabilizando agora. Pois Lady Leos, controle 119, décima 8, transponder 5465, Duna 649. Duna 649, autorizado Salvador Leos, via Gol. 677 no nível 220, total 190, vamos para a direita, saída da El, Leda, Leda e El. Controle 198, transponder 5465, voo na 649. Portão 8, chame pronto no 649. Caraca, mano. Solo 35627, 53 a bordo, autonomia de 3:30, alterna Salvador para frente, estágio. 5627, livre táxi, pátio 3, pátio principal, índia alfa, ponte espera 1895, 1010, boa viagem. Táxi, ponte espera, 11895, com 1010, 35, 627. Quilo Brasil, Café que Serra, 2 minutos para cruzar com a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, um Charlie 208, passando 4 para 13.500. Azul 98, está sob detonação, esquerda, proa 030. Sala de comunicações, Rui Simbra, magnética 100 para espera. Confirme, foi para o 6908 da Azul. Afirmativo, esquerda proa 30. 055, livre táxi, pátio, índio alfa, ponte espera 1895, 1010, boa viagem. Proa 3, 155. 1010, pátio, índio alfa, 1895, ponte espera, boa tarde. E o 35241 também para o puxa instalamento, está no pátio 3. Autorizado, 3 puxando passo. Trabalhando só 5241. 5627, próximo bordo de Santa Bonazara, próximo. Tem um passaredo na curta final, após o tráfego, ali mantém. Após o passaredo, ali mantém, 5627. Positivo, tráfego visual 2.500 à direita, 1 minuto para o cruzamento. Livre pose na 10, passarei 2.231. Portão 1-1, portão 11. 1-1, obrigado. Cruzou com a aeronave informada, sem restrições até 2000. Azul 6918, desça para 3000. 3.010, 6918. Vai na descida, Romeu, Romeu Gomes. Romeu Golf, desça até 4 mil pés com 1.010. Desce para 4 mil, Romeu Romeu Golf. Gol no 807, passa 12.500, sem restrições até 4 mil. Gol 807. 12.500, gol 807. Gol 755, está agora na vertical de Alagoinhas, desça para 5 mil. 543, o Eco Vitor Golf. Esse é o controle, desça para 5 mil pés. Azul 698, tá seguindo um cara, vamos pra pouso, velocidade 210. 098, quem? 59, libera a direita, ainda na minha escuta. Libera a direita, Fox, mantém sua escuta, 2231. Azul 1219, passareiro 2231. 1219, 2231. Não, para 3145, aguarde a cópia, 1.010. Para. Trip 5627, autorizado decolar, 100, grau 099. Autorizado decolagem da Trip 5627, cabeceira 10. Então, 3155, está pronto, ponto, espera da 10. 3155, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 3155. Importante.